Oh, Sound of wind. says, sons I say vovô usando y besando, traz o sim, as o sim, traz o mar e o sim, traz o santo sim, de novo. Yes. sound the way won't see sound the world night. Oh, right away what won't see traz o sound what love have sound on. Obrigado, Sandoval, para sair, para sair. And the world, Jesus, que Deus faz o seu pai, faz o seu de si. Goodbye, goodbye.